bate pão. Me separa a cana, recolher agora a pá da cama, roubar da cama a doçura do mel, se lambuzar de mel. E fecundar o chão.